pelo caminho de uma viúva que chora. A vida foi chegando e a morte foi embora. Lá vem Jesus pelo caminho de um cobrador ladrão. Foi chegando a honestidade e vencendo a corrupção. Lá vem Jesus pelo caminho de um homem sem visão. Foi quando a luz iluminou a escuridão, matou a sede da mulher samaritana. O coxo andou e abandonou a sua cama. Chorou o surdo quando ouviu sua meiga voz. Se emocionou com a fé do centurião e perdoou lá no Calvário o ladrão. Da sepultura ressurgiu pra todos nós. Vai pra beira do caminho que Jesus já vai passar. Quando ele passa, o morto vive, o cego tem que enxergar. Chore, grite, toque nele, que ele fará. Vai pra beira do caminho que Jesus já está passando. Está quebrando as correntes e os cativos libertando. Corre lá, você vai ver o milagre acontecer quando Jesus passar. Greter, lá vem Jesus pelo caminho. Quando você compôs essa música, meu companheiro, no que você pensou nesta hora? Na realidade, eu estava sofrendo na beira do caminho. E Jesus me deu essa canção como se fosse uma resposta dos problemas que eu estava passando. Eu creio. Lá vem Jesus pelo caminho de um homem sem visão. Foi quando a luz iluminou a escuridão. Matou a sede da mulher samaritana. O coxo andou e abandonou a sua cama. Chorou o surdo quando ouviu a sua voz. Se emocionou com a fé do centurião e perdoou lá no Calvário. Da sepultura ressurgiu pra todos nós. Vai pra beira do caminho que Jesus já vai passar. Quando ele passa, o morto vive, o cego tem que enxergar. Chore, grite, toque nele, que ele fará. Pra beira do caminho que Jesus já está passando. Está quebrando as correntes e os cativos libertando. Corre lá, você vai ver o milagre acontecer quando Jesus passar.